maravilhoso, conselheiro, meu Deus forte, príncipe da paz, grandioso Deus, te entronizamos. Majestoso, invencível, imutável, soberano, glorioso Deus, te exaltamos. Seja minha vida e tudo que há em mim, verdadeira adoração. A ti a honra, a glória e o louvor pra sempre e sempre. Não há nenhum outro Deus igual a ti, que és santo e digno. Maravilhoso, conselheiro, meu Deus forte, príncipe da paz, grandioso Deus, te entronizamos. Majestoso, invencível, imutável, soberano, glorioso Deus, te exaltamos. Seja minha vida e tudo que há em mim, verdadeira adoração. A ti a honra, a glória e o louvor pra sempre e sempre. Não há nenhum outro Deus igual a ti, que és santo e digno. Príncipe da paz, grandioso Deus, te entronizamos. Seja minha